O perro é o bicho. Brinquedo de gente grande. Se não tem instrução do profissional, não entra não. Carretinha quebra tudo. Se não tem a instrução do profissional, não entra não. Carretinha quebra tudo. Presente no terceiro Festival de Praia de São José do Popo. Você está ouvindo Carretinha Quebra Tudo. Carretinha quebra tudo. Especial terceiro Festival de Praia de São José do Povo, Mato Grosso.